15:52. J676, Rádio Rondônia, AM 1470 kHz, Sistema Rondônia de Comunicação, Setor Prosperidade, Cacoal. Rádio Rondônia, todo mundo ouve. Rádio Escuta. Continue a sintonia. Mais músicas. Vive em constantes mudanças e a ClickNet conecta você ao mundo. Contamos agora com a mais alta tecnologia com fibra ótica. É mais velocidade, qualidade, é internet super rápida. Tudo isso com atendimento e suporte super dedicado e atencioso. Temos planos que se ajustam à sua necessidade, seja residencial ou empresarial. Contrate agora mesmo. Ligue 3441-6060 ou acesse www.clicknetfacil.com.br. ClickNet, internet com qualidade que você merece. Rádio Estúdio Brasil. A melhor produção de conteúdo está aqui na Rádio Rondônia. Os programas mais tops do Brasil. Rádio Escuta. As melhores do dia. Forró Brasilis. Sertão Saudade. Mundo Country. Roberto Carlos e companhia. Encontro com Ari Santos. Ligação Nacional. Sempre Amigos. E as campeãs da semana. Tudo aqui na Rádio Rondônia e Rádio Estúdio Brasil. As melhores emissoras, gerando o melhor conteúdo. Rádio Rondônia. Todo mundo sintoniza. Rádio Rondônia. Rádio Rondônia. Mais prêmios, mais musicais. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Está no ar, Vivendo com Otimismo. Apresentação, Lourival Lopes e Edith Piccioni. Você acabou de ouvir Vivendo com Otimismo. Não perca o nosso próximo encontro. Seis horas e 4 minutos. Está começando o programa sertanejo número 1 do Brasil. Mundo Sertanejo. Os grandes sucessos da música sertaneja. Programa Mundo Sertanejo. Uma verdadeira festa no seu rádio. A partir de agora. Programa Mundo Sertanejo começando aqui pela sua emissora número 1. Aqui tem um Jota, hein? Trazendo muita coisa boa pra você na programação de hoje. É, você pode mandar seu áudio pedindo sua música, o seu alô pro nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 61 999 66 9557. Repetindo pra você, DDD 61 999 66 9557. E é claro, não esqueça de falar seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo. Agora tem Olha Amor, o som do Gian Giovanni. De saudade, coração sentir o seu